Onde o sol desponta por detrás destas coxilhas, levando a lua e a noite, trazendo um novo dia. A pionada se levanta pra dura lida no campo, pra manter o seu sustento e de toda a sua família. Nem é quatro da matina, a água já tá chiando. No tradicional amargo, a erva eles vão cevando. É assim a minha vida, não pode ser diferente. Vou vivendo um sonho antigo, plantado por esta gente. Vou vivendo um sonho antigo, plantado por esta gente. De manhã no sul, o céu bem azul, vou me acordar. Saio fungando poeira na serra. No tradicional amargo, a erva eles vão cevando. É assim a minha vida, não pode ser diferente. Vou vivendo um sonho antigo, plantado por esta gente. Vou vivendo um sonho antigo, plantado por esta gente. De manhã